Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muitos outros estilos, essencialmente da década de 60 e 1970. E hoje é uma sessão especial da Floresta Encantada, em que vamos percorrer aqui a nova reedição de Revolver dos Beatles, disco de 1966, que conheceu agora no mês de outubro de 2022 um novo remix, parte do filho de George Martin, o produtor de sempre dos Beatles, neste caso Giles Martin, que tem estado encarregue dos últimos, das últimas reedições dos Beatles, e já vou falar um pouco mais sobre o Revolver, também destacar que na Floresta desta semana vamos celebrar os 50 anos de Transformer, o segundo álbum a solo de Lou Reed, saiu no início de novembro de 1972. Começámos a Floresta Encantada desta semana com Taxman, o tema que abre precisamente Revolver, de 1966, um disco que marcou um passo em frente por parte dos Beatles, com muita experimentação naquilo a que se considerava na altura uma canção pop, mas os Beatles de facto a levarem essa possibilidade de uma canção pop muito mais à frente, e fizeram aqui provavelmente um dos discos mais perfeitos de sempre, ainda afastados daquilo que veio a ser o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, entre o psicadelismo e uma ideia de disco conceptual. Aqui em Revolver, a reunião de uma série de músicas em que de facto desafiavam a cada faixa os limites daquilo que era o estúdio de produção. Na altura, os Beatles, em 1966, estavam todos na mesma sala a gravar as canções, e por isso mesmo a mistura dessa faixa principal, ia toda por uma pista, e por isso mesmo nas reedições que se seguiram nos anos seguintes nunca era possível mexer muito nessa faixa base. No entanto, devido a uma nova tecnologia desenvolvida por Peter Jackson para o documentário Get Back, em que era possível separar as vozes dos instrumentos, Giles Martin pegou nessa mesma tecnologia e aplicou-a à produção dos Beatles, e finalmente, tantos anos depois, agora é possível ouvir os instrumentos com uma nova clareza e perceber o que é que cada elemento dos Beatles estava a fazer. É como se estivéssemos, na verdade, a ouvir estas músicas pela primeira vez. Uma delas, Taxman, um tema escrito por George Harrison para o início do programa de hoje. Mas nesta reedição especial, para além das músicas de estúdio, há também uma série de outtakes. E vamos também ouvir alguns outtakes durante o programa desta semana, como é o caso da faixa que se segue, Love You Too, também um tema de George Harrison, em que abraça por completo as influências da música oriental, o misticismo da Índia. Já aqui neste disco dos Beatles já é possível sentir isso mesmo, mas vamos escutar primeiro, antes de ouvirmos o tema de estúdio, Love You Too, num take por parte de George Harrison, e vamos colar depois com a versão de estúdio deste tema, que mostra aqui uma nova faceta dos Beatles a abraçarem por completo todo o exotismo que chegava por parte dos sons da Índia. One, two, three, four. Each day just goes so fast. I turn around, it's past. You don't get time to hang a sign on me. Love me while you can, for I'm a dead old man. A lifetime is so short, a new one can't be bought. But what you've got means such a lot to me. Make love all day long, make love singing songs. Make love all day long, make love singing songs. There's people standing round who'll screw you in the ground. They'll fill you in with all the sins you'll see. I'll make love to you if you want me to. So fast, I turn around it. A Floresta Encantada desta semana, início do programa de hoje dedicado à reedição, à nova reedição de Revolver dos Beatles. É, na verdade, um novo remix com uma nova tecnologia de inteligência artificial aplicada à produção original deste disco de 1966 por parte dos Beatles. Giles Martin, o produtor por trás desta nova abordagem, a conseguir finalmente a separar os instrumentos dessa faixa base que os quatro elementos dos Beatles gravaram em Abbey Road em 1966. Escutámos primeiro um take por parte de George Harrison a experimentar a música Love You Too. Colámos com o tema de estúdio, obviamente com os arranjos todos, e de facto dá para perceber a influência desta nova produção de Giles Martin com os instrumentos, especialmente os instrumentos exóticos, a surgirem com grande definição. Colámos com I'm Only Sleeping e seguimos agora com She Said, She Said, mais uma retirada deste novo remix de 2022 deste álbum dos Beatles lançado em 1966. Making me feel O álbum Revolução dos Beatles a passar hoje na Floresta Encantada. Estamos a analisar o novo remix por parte de Giles Martin, em que aplicou uma nova tecnologia de inteligência artificial que conseguiu finalmente separar os instrumentos da faixa base que serviu de base às canções que estavam a ser gravadas nos estúdios de Abbey Road. Recordo que na altura os Beatles estavam a trabalhar com pouquíssimas pistas e por isso mesmo era normal as bandas, quando chegavam ao estúdio, os músicos tocavam todos juntos para fazer essa faixa base, neste caso de bateria, guitarras e baixo e por vezes outros instrumentos, e só a partir daí é que se faziam os overdubs, ou seja, é que se gravava um solo de guitarra à parte ou colocavam-se outros efeitos, as vozes em harmonia por parte dos Beatles. E finalmente o Giles Martin conseguiu separar esses instrumentos base e aqui temos uma nova clareza daquilo que os Beatles estavam a fazer e nota-se mesmo, estamos a ouvir as músicas quase pela primeira vez. Destaque, por exemplo, nestas últimas canções para a bateria de Ringo Starr, especialmente em She Said, em que se consegue perceber perfeitamente tudo aquilo que o baterista dos Beatles estava a fazer. Vamos fechar este capítulo dos Beatles na Floresta Encantada de hoje com Tomorrow Never Knows. É talvez a faixa mais reconhecível, ou pelo menos tida como a mais revolucionária de todo o som que se pode encontrar em Revolver. É também a faixa que encerra o disco, e só de imaginar uma pessoa a ouvir o álbum todo dos Beatles e chegar à última faixa e deparar-se com este som é de facto impressionante. Dava tudo, né, para ter uma máquina do tempo neste momento para ver a reação das pessoas a ouvir o Tomorrow Never Knows pela primeira vez. No entanto, antes de escutarmos a versão em disco de Tomorrow Never Knows, vamos escutar um outtake da faixa, que é, na verdade, o primeiro take de Tomorrow Never Knows numa das primeiras sessões para o álbum Revolver dos Beatles, o que revela o quão à frente os Beatles neste momento estavam a imaginar, estavam a pensar, e revela de facto a criatividade imensa dos Beatles neste período da sua carreira. É o primeiro take de Tomorrow Never Knows e depois vamos colar com a versão definitiva desta música e neste novo remix por parte de Giles Martin. Time on your mind, relax. It is being A Floresta Encantada, primeiro com o destaque Revolver dos Beatles, disco original de 1966, conhece agora uma nova reedição, uma nova remistura por parte de Giles Martin, em que utilizou uma nova tecnologia para conseguir separar os instrumentos e, de facto, fazer essa nova mistura. Escutámos primeiro um take para Tomorrow Never Knows, na verdade o primeiro take de sempre dos Beatles para essa música, que depois colámos com a versão definitiva de disco Tomorrow Never Knows, esse tema emblemático e revolucionário devido a todas as técnicas de estúdio que a banda usou na época. Tomorrow Never Knows então para trás por parte dos Beatles. Passámos entretanto à segunda parte do programa desta semana, em que celebramos os 50 anos de Transformer de Lou Reed. O disco saiu a 8 de novembro de 1972. É, na verdade, o segundo disco de Lou Reed. Já tinha lançado um álbum homónimo nesse mesmo ano, de 1972, muito mal recebido. Para este disco, Lou Reed foi, de certa forma, resgatado por David Bowie, que, devido à sua recente fama por culpa de Ziggy Stardust, de facto podia fazer isto, podia trazer os seus ídolos para estúdio, também o fez, por exemplo, com Iggy Pop, e David Bowie era um fã, confesso, de Velvet Underground, e tocava muitas vezes algumas músicas dos Velvet em concerto, como por exemplo White Light, White Heat. David Bowie pegou em Lou Reed e, juntamente com Mick Ronson, na guitarra dos Spiders from Mars, e da guitarra que se pode ouvir em todo o álbum de Ziggy Stardust, juntos produziram este disco marcante por parte de Lou Reed. É um dos discos referência do movimento glam rock dos anos 70, um álbum que foi gravado em Londres por parte de Lou Reed, e aqui, a abrir este momento na Floresta Encantada, escutámos a faixa Hanging Around, em que dá para perceber este novo som mais hard por parte de Lou Reed, com a guitarra, claro, de Mick Ronson a destacar-se. Vamos aproveitar este momento dedicado a Transformer para recuperarmos algumas das músicas que surgem em Transformer, mas que Lou Reed já tinha tocado com os Velvet Underground, já tinha gravado alguns temas com os Velvet Underground, como é o caso de Andy's Chest. Vamos ouvir primeiro a versão pelos Velvet Underground e depois a versão de estúdio por parte de Lou Reed, já juntamente com David Bowie e em Transformer, e que é um tema bem mais lento do que aquele que vamos escutar com os Velvet Underground. Vamos então ouvir Andy's Chest, primeiro pelos Velvet e depois a versão de disco de Transformer de Lou Reed, que está a celebrar 50 anos. If I could be anything in the world that flew, I would be a bat come swooping after you. And if the last time you were here they were a bit cuckoo, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skin and their hearts, and all the missionaries lose their bark, oh, all the trees are calling after you, and all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in the world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite. Be tied to the end of your string, flying in the air at night, 'cause you know what they say about honey bears. When you shave off all their baby hair, you have a hairy minded pink bear bear. And all the bells are rolling out for you, and all the stones are erupting out for you, and all the cheap blood suckers are flying after you. Yesterday Daisy May and Biff were grooving on the street, just like in a movie, her hands became her feet. Her belly button was her mouth, with men she tasted what she'd speak. But the funny thing is what happened to her nose. It grew until it reached all of her toes. Now people say her feet smell and eat her nose. And all the curtains laced with diamonds for you. And all the Roman noblemen for you. And kingdoms, Christian sailors dear for you. And melting ice cap mountaintops for you. And knights in flaming silver robes for you. And bats that with a kiss turn prince for you. Swoop, swoop, rock, rock, roll, roll, swoop, swoop. I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here things were a bit askew, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skins and their hearts, and all the missionaries lose their bark. Oh, all the trees are calling after you. And all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite. And be tied to the end of your string and flying in the air, babe, at night. Cause you know what they say about honey bears. When you shave off all their baby hair, you have a hairy-minded pink bear bear. And all the bells are rolling out for you. Stones are all erupting out for you. And all the cheap blood suckers are flying after you. Yesterday, Daisy, May, and Biff were grooving on the street. And just like in a movie, her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. Woo! But the funny thing is what happened to her nose. Ooh, it grew until it reached all of her toes. Ooh, now when people say her feet smell, they mean her nose. And curtains laced with diamonds dear for you. And all the Roman noblemen. Soldiers dear for you. And melting ice cap mountaintops for you. Oh, and knights in flaming silver robes for you. And bats that with a kiss turn prince for you. Swoop, swoop. Oh baby, rock, rock. Swoop, swoop. Últimos minutos na Floresta Encantada com Andy's Chest, uma das canções de Transformer de Lou Reed, o álbum que está a celebrar 50 anos, este segundo emblemático trabalho por parte de Lou Reed com produção de David Bowie. Primeiro escutámos Andy's Chest na versão de Velvet Underground e entretanto estivemos com o tema de Lou Reed que podemos encontrar em Transformer e nota-se logo a produção de David Bowie, nem que seja pelas segundas vozes, o coro lá atrás é precisamente o de Bowie. Vamos escutar mais uma por Lou Reed, que gravou primeiro em modo demo com os Velvet Underground e que depois gravou para o registro Transformer. Vamos ouvir a versão demo para Satellite of Love, uma das canções mais emblemáticas de Transformer. In this world as we know it, sorrows come and go. Now we see the human race has put its footprints on the moon's face. Satellites gone up to the sky, but it's not as nice as looking in your eye. Well, take it for a little while, so I could watch it on TV. Yeah. Satellite of love, oh, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone up to the sky. I love to watch things on TV. Satellite of Love de Lou Reed, em duas versões bem distintas, primeiro com os Velvet Underground em 1970, na altura até os Velvet consideraram a colocar a música no alinhamento de Loaded, do último álbum de Velvet a contar com Lou Reed, mas entretanto escutámos a versão para Transformer de 1972, a versão de Transformer com produção de David Bowie, Satellite of Love. No final do ano de 1972, Lou Reed deu alguns concertos, incluindo em Nova York, e no dia 26 de dezembro de 1972 deu um concerto na sala Calderon Concert Hall, e aí tocou não só algumas músicas dos Velvet Underground, algumas canções de Transformer e até músicas que iria gravar no futuro, como é o caso da faixa Berlin. Nesse concerto de 1972, que conheceu edição oficial em 2001, depois de ter circulado em modo bootleg, Lou Reed tocou algumas músicas então de Transformer, como por exemplo as faixas que se seguem, Vicious e também Walk on the Wild Side, em concerto em

Lou Reed em concerto no final do ano de 1972, um espetáculo captado a 26 de dezembro em Nova York, com Lou Reed a tocar inúmeras canções dos Velvet Underground, mas também a solo e canções precisamente do álbum Transformers. Escutámos Vicious e também Walk on the Wild Side para o álbum American Poet, que circulou durante vários anos em formato bootleg, mas que foi lançado oficialmente em 2001. Estamos a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, uma primeira parte dedicada à nova reedição de Revolver dos Beatles, e entretanto a segunda parte do programa a focar-se nos 50 anos sobre a edição de Transformer de Lou Reed. O disco saiu a 8 de novembro de 1972, o disco que tem produção de David Bowie e também de Mick Ronson, guitarrista na altura da banda Spiders from Mars de David Bowie. Para fechar o programa desta semana, fica mais uma das mais conhecidas de Lou Reed e uma das mais perfeitas canções de sempre, Perfect Day, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais.